2251 no frequência de acionamento da 97. Será minha 251 no livre acionamento no tanque. Será a minha 251. Cinco, chame Recife em 251, alterna 28, decimal 35. Chamaremos, obrigado, bom dia a todos, vou chegar a 6075. Alfa XR Romeo autorizado até o portal 4, agilize na medida do possível. Azul Alfa XR Romeo, se dispara agilizar na medida do possível até a posição 04. Novo Salvador, aqui é o Golf Uniforme. Monta 12, faz 1. Prossiga, Golf Uniforme. Preciso autorização de reboque para o gate número 11. Eu estou aqui também sem a fonte elétrica, estou apenas com a bateria, com estabilidade. Consigo adiantar o reboque, eu agradeço. Estou sem anticolisão. Em breve está sem. Ciente, o Gol é remota 11, confere qual é a remota? Remota 12, 13, indo para o gate 11, do bate 11. Ok, Ciente, informa a voz da Avianca vai puxar no 7, se não interferir com o tráfego, está autorizado até o 11. Afirmativo. Taxa 662-51, 101 a bordo, 4 horas. 40, alterna 4.000. Xenai 6251, autorizado táxi, é através do portão 612. Observe o Embraer da Azul, rebocando por 4, após siga a retaguarda, chame no ponto de espera pronto, 1015 no ajuste. Ativa, só passar de porta 62. O Alfa XR Romeo na escuta? Azul Alfa XR Romeo na escuta. Todo visual que não entrou no parte 1 ainda, mantenha a posição na saída do parte 3, mantenha a posição, de passagem ao Avianca e siga a retaguarda. Sim. O Xenai 6251 autorizado a seguir como número 1, no chame no ponto de espera. Golf uniforme, tráfego anteriormente mencionado já livrou o setor, está autorizado até 11. Chame o término. Matheus, iniciando, né? Bota ali o término. Chané 6251, Devalados 36, corrijo, controle 208, vovô. 08, obrigado, Neto. 251. Solis Salvador, Chané 6251, decola 2000 na... Chané 251, contato radar na decolagem, subiu até 360, após cruzar 2000 pés, direto Leda. 360, direto Leda, após 2062. Salvador informando o término do reboque, Golf Golf Unicorn. Ciente, Golf Golf Unicorn. Nós chamamos Centro Recife, 251, alterna 28, decimal 35. 251-2835, 6251. 35973, na escuta do controle. Rio 5973, recebo nossa transmissão, claridade 2. Clareza 2, correção. 5532 no transponder, controle Salvador 120, decimal 8. Do direto do Duna, desce para 2000 pés, sem restrições, QNH 1905. Gostaria de inicialmente manter 3000 pés até 25 milhas de Salvador. Caso possível, a PP libera a subida. 3000 até 25 milhas aguardando. 2221, grato. Já confirme? Com 9776, sendo identificação, chegada bom, ser autorizada. Essa via chegada para 4000 pés, altímetro no 0,5. Via, chegada bom, desce até 4000 pés, no 0,5, 9976. Salvador, bom dia, 73171 para Cota Guarulhos, sente daqui. Estando 3171, autorizado aeroporto de Guarulhos, via roda do plano de voo, nível 320, pistão 190, após decolagem em primeira curva direita, saída Sambo 1, transição Motiva, 5534, transponder, controle 120, decimal 8. Nado 320 Guarulhos, saída pistão 0, curva direita, seleção 1 no transição ótimo, transponder 5534, controle 120, decima 8, 3171. 3171, confirme rota. Resolu 10 até Taubaté, subir. 3171, planejamento correto, portão 3, chame pronto. Portão 3, para pronto. 2, Salvador, Passaredo 2, 2, 2, 1, para Ponte Belo, estacionamento, parte 3. Pedro Lira, só não chama o táxi. E me chama no táxi, 2, 2, 2, 1. 5973, autorizado ao final do procedimento ILS X-Ray da pista 90, reporta estabilizado. Reportará estabilizado, final da X-Ray 90, viu? Torre Passareiro 2221 acionada para táxi, 42 a bordo, autonomia de 5 horas e 10, alternando a Goiânia. Passareiro autorizado, até o ponto de espera via parte 341, taxa Índia, chame pronto, 1895, altímetro 015. 1015, chamará pronto, ponto de espera da 102221. Ok, via chegada para 4.095, achando a 0973, confirme estabilizado. Afirmo. Completo sinal, chame torre frequência no 8, decimal 95. 8, 9776, desce para 2000 pés, QNH 1095. Autorizado a final do procedimento ILS X-Ray da pista na 0, reporta estabilizado. 2000 na 095, reporta estabilizado. Livre. Altímetro 015. 015, bom dia, aguardando o pista. Seguir 5973, pouso autorizado, pista 1-0, vento 180 graus, 129. Pouso, Rio, 2221, passarelo 2221, decolado 015, chame o controle 1-2-0-8. Controle 0-8, 2221. Mandou muito bom dia, passarelo 2221. Passarelo 2221, contato radar, suba para o nível de voo na 60. Livre da restrição, acessão 160, passarelo 2221. Está livre, na saída Momo Vadar. Livre, grato, 160, 2221. Então, 3171, livre acionar, chame táxi. E 5973, no solo, ao Zona 7, livre direita, táxi via Alfa e Kilo, pátio 3, posição prevista a 6 Lima. Frequência no 8, decimal 95. 295, 9776. Tomador, bom dia, voo 9776, estabilizado em SX3. Voo 9776, bom dia, altímetro 1095. Continua a aproximação, guardando pista 10 livre. Mais força, 9776. Voo 99, corrijo, 9776 avistado, pistão a zero, pouso autorizado, vento 180 graus, 109. Livre pouso na 10, voo 9776. Rio 5973, Rio Lima. Tenente Rio, tem a posição 62 Lima na minha escuta. 62 Lima na sua. Tana 3171, táxi à direita, guia táxi em Índia, chame pronto, ponto de ferro. Voo 9776, solo 22, livre na Fox Tax via Alfa e Juliette, portão 08. Alfa e Juliette, pro 8, voo 9776. Treinamento 225, desça via chegada para 2000 pés, QNH 1025, autorizado ao final do procedimento ILS X-Ray da pistola 0, reporte estabilizado. 2000 pés, descendo para o procedimento ILS X-Ray, reporte estabilizado, 6225. Autorizadora para o 6225. Tiver condições de interceptar e completar o final do procedimento, está autorizado o Duna. Ok, voando Duna, chama 6225. Com Salvador de Salvador, passarelo 2221? Persiga. Gentileza coordenar com o final o nosso nível 200? Recorrente. Prato. Mantém o nível de voo 200, autorizado como nível final para o centro Recife, foi direto Barreiras. Direto Barreiras 200, muito grato, 2221. Bom, senhora, posta 3171. 3171 na linha da Colo 0, vento 170 graus, 109.